Ô, Fê, chega aí. Que foi, mano? Se liga nesse álbum que eu achei aqui. Você lembra quando eu namorava com essa menina aqui? É, lógico que lembro. Ela não gostava de mim, mano. Olha os moleques aqui, velho. Como é que tá? Putz, olha o Sheba, mano. Olha o Bart. Olha o Grilo, olha o Claudio. Esse uniforme da escola aqui. Olha esse tal, mano. Olha o cabelo. Se liga nesse cabelo aqui. Putz, que feio, mano. Nem lembro tantos e quantos momentos estão guardados, perdido no presente. Me encontro no passado, um álbum de fotografia me traz vários momentos, cada página uma estação da viagem pelo tempo. Mapa de parente, pivete que cresceu juntos, não chegaram à velhice muitos a ser adulto, outros ainda estão aqui, por aí sem saber se são aquilo que queriam ser, quando crescer. Olha eu, pivetão, cabelão lá brincando, descalço sem camisa, sujo, nem ligando, com carrinho de madeira que o meu pai me fez, aqui eu tinha uns 4 anos, 5 se passaram. Vocês vejam o olhar sem maldade, o sorriso mais sincero, a imaginação que transformava areia em castelo e um mundo bem melhor antes de várias lágrimas. Família reunida e feliz, próxima página. Abraço de pessoas que hoje nem se falam mais. A foto que eu mais gosto, casamento dos meus pais. Começo da história que ainda não acabou, parece ontem, né? Mas 20 e poucos anos se passou tipo flash da máquina que registrou a cena. Saudade bate a porta e chorar não é problema. Quantos caminhos pensei que um dia fosse trilhar, e quantos laços que eu pensei que não iriam desatar, desataram com a traição, tipo apunhalada. Também lembro das falhas de uma pá de mancadas dadas, mas apagadas por momentos melhores, um dia após o outro. Melhores, piores, são histórias que vêm à tona em qualquer hora do dia em que eu quiser viajar num álbum de fotografia. Histórias que vêm à tona em qualquer hora do dia em que eu quiser viajar no álbum de fotografia. Olhando um velho álbum de fotografia, vejo, revejo, relembro minha vida. Momentos ruins e claro, momentos bons, emocionado com lembranças do coração. Olhando um velho álbum de fotografia, vejo, revejo, relembro minha vida. Momentos ruins e claro, momentos bons, emocionado com lembranças do coração. No quadro da parede, sorrindo ou sério, olhando pro infinito com ar de mistério, junto com alguém que já não tá do seu lado, ou guardado com cartas em uma caixa de sapatos. Nada mais que relíquias, lembranças da antiga, de cenas que em forma de peças constrói a vida. Tanto no rolê na praia pra lembrar do litoral, de alguém que não fez bem ou de alguém especial. Momentos pra comparar ou pra confundir você, emocionar o coração quando a mente esquecer de uma fase que foi ruim, de outra que foi boa, mas que nelas junto com você passaram outras pessoas. Momentos esses, assim tipo daqueles lá, que são esquecidos facilmente se não registrar, mas registrados estarão guardados muito bem e serão imortais pra sempre na vida de alguém. Momentos únicos que a vida te oferece, de alguns você se lembra, de outros se esquece. Mas basta abrir o álbum guardado na estante, que num instante o pensamento voa longe e vai na velocidade mais veloz e traz lembranças e saudades pra nós, nos dando a oportunidade de relembrar vários momentos, momentos que jamais irão voltar, momentos que marcaram e que foram importantes, que ao mesmo tempo perto se encontram bem distantes. São histórias que vêm à tona em qualquer hora do dia em que eu quiser viajar num álbum de fotografia. Olhando um velho álbum de fotografia, vejo, revejo, relembro minha vida. Momentos ruins e claro, momentos bons, emocionado com lembranças do coração. Olhando um velho álbum de fotografia, vejo, revejo, relembro minha vida. Momentos ruins e claro, momentos bons, emocionado com lembranças do coração. Olhando um velho álbum de fotografia, lembrei da minha história, lembrei da minha vida, lembrei do meu passado, no presente que segue. A vida passa, o tempo voa e ninguém percebe. Lembrei de quando eu era só um molequinho, bem molequinho, e gostava de jogar bola. Da minha infância, que foi feliz e divertida, de como a vida naquele tempo era bem da hora. Lembrei da molecada que cresceu comigo, que bagunçava o dia inteiro sem parar, nos tempos onde a paz era um infinito. Coisas do tipo que hoje só resta lembrar. Momentos daqueles tempos que não voltam mais, dos tempos que como o tempo fica ficaram pra trás. Tipo aquela festa, surpresa de aniversário, com as pessoas que te amam do seu lado. Daquela foto que eu tirei brincando, da que eu saí sorrindo, da que eu saí chorando, da que eu tirei com sono e com cara de assustado. E até daquela que eu saí de olho fechado. Ou de uma foto que só de ver a gente sente saudades de alguém que não tá mais com a gente. De repente num minuto faz você parar, sorrir ou simplesmente, quem sabe, chorar. Se recordar, se lembrar de alguém que sempre vai estar dentro do coração da gente. De alguém que foi alguém especial, que será sempre pra você alguém imortal. Ou pra lembrar das minas da escola, da que eu ganhei um beijo, da que eu ganhei um fora. Daquela que marcou, mas marcou de verdade. Nunca mais eu trombei, só fiquei na saudade. Momentos infinitos que significam parte de você, parte de uma vida. Histórias que vêm à tona em qualquer hora do dia, em que eu quiser viajar num álbum de fotografia. Olhando um velho álbum de fotografia, vejo, revejo, relembro minha vida. Momentos ruins e, claro, momentos bons, emocionado com lembranças do coração. Olhando um velho álbum de fotografia, vejo, revejo, relembro minha vida. Momentos ruins e, claro, momentos bons, emocionado com lembranças do coração. Muito especial pra gente, pois ele conta um pouco da nossa humilde história, nossa humilde trajetória, nossa humilde infância. Ele mostra a importância que uma simples fotografia pode representar de alguém pra alguém. De alguém que já se foi, de alguém que ainda está aqui, de alguém que nunca mais foi visto. Serve pra recordar vários momentos, várias pessoas, várias histórias. Pode pra muitos até representar uma vida inteira, uma vida de sofrimento, vitórias e de muitas felicidades. Mexe com o nosso consciente e emociona o nosso coração. Apenas por resumir histórias, simples histórias, porém, nossas histórias.